Aniversário do considerado Carlito Promoter. Atrações confirmadas. Luxuosa Carroça da Saudade. Príncipe Retrô. Lendário Ruby. E Cineral Digital. Você não pode perder essa grande festa. Venha bater os parabéns para o considerado Carlito Promoter. Na Via Show. Tom. DJ Tom. Alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. Freguesa, casarão! E o homem do luxo chegou! Eu quero ser o teu xodó. Teu bem, teu sonho, teu amor. Brilhar feito uma estrela no teu coração. Eu quero me queimar no sol do teu verão. DJ Tom. Eu quero que você quiser me dar. Te ver morrendo de paixão. Tom Máximo. Sentir você querendo e me dizendo não, mentindo pra aumentar minha emoção. Pede pra ela que ela vai te dar. Me dá tua boca na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu. Me diz o que você quiser dizer. Não deixa nada te prender. Você é Bruna Mauri, lá de Macapá, e tem a galera de Macapá aí. Estão aqui com a gente, valeu! Um abraço! Me diz que igual a mim, ninguém te amou. Pede o que ela dá. Me dá tua boca na hora mais louca. Meu amigo Lúcio do Flamiguinho, isso aqui também com a gente. Um abraço aqui do Tom, viu, garoto? Teu jeito, DJ Tom. Encosta em meu peito, meu amigo peito de povo. Me acha, me abraça. Um beijo de povo. Um abraço do Átila, garoto. DJ Gatão de Macapá também na área. Se você quiser dizer, não deixa nada te. Um abraço aí também. Prender. Eu e esse safado aí. Me fala o Chega Avião. Das loucuras que você sonhou. DJ me diz que igual Tom a mim, ninguém te amou. Saudade casarão. DJ Nico, o Diamante Negro. Isso aqui também com a gente, um abraço do Tom. É saudade de você, amor. E aí, Cavanhaque, o que que é? É saudade de você. E aí, sedutor? É saudade de você, amor. Já lhe manda no status, viu? É saudade de você. Tom Máximo. A solidão vem machucar. O coração já quer parar. E você tão longe está. É saudade de você, amor. Como nessa aí, a missa do Adriano. Aí, Oliveira! DJ Tom. Tentei te encontrar. Marcelo Pop. Giancine aí do Badá. Por você estou chorando. The best music. E em algum lugar você. A carroça. Me ouvir cantar, pode crer. Por você estou cantando. De saudade de você. De saudade de você, amor. De saudade de você. Deixa eu abraçar meu amigo Silvani, lá de Capanema. Está aqui comigo. Um abraço pra você, viu, Silvani? Alô, carroça é festa! Mesquita, ele, o Alan. Estou cantando. Os homens das fugas. É verdade. De saudade de você, amor. Bora, Tuí! De saudade. E as amigas inseparáveis. E de Leuza e Alessandra. De você, DJ Tom! Caçarão Bragança! De saudade. Desse jeito que vocês gostam, né? Quando você me quiser, quando resolver me amar, DJ Tom, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Meu amigo Cleberson Móveis. Isso aqui também com a gente, um abraço, garoto! Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão. E o Luciano Nazaré, Jennifer, olhar de quem não. Eu tô curtindo a carroça. De quem não vi. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, máximo. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. E aí, Bragança? Meu amigo Kleber Promoções. Já... Aí, Kleber! Vamos lá, filho. Pau na máquina! Pau na máquina! Quando você me. E o Círio de Caratatel é mais uma dele. E esse ano é o Rubi. Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. E a amiga Naldinho Pitbull. Já lhe abri meu coração. Você me deixou no chão. Com aquele olhar de quem não quer. Búfalo do Marajó. De quem não vi. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Juca, o rei aí da carne. Eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. Faço tudo que você me pede. esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. É tanto que você recebe. Já convidando a galera que dia 20 em Caratatela tem o baile funk. É, rapaz, o baile funk é mais uma promoção aí do Topete. E vai ser uma loucura nesse baile funk, né, Topete? Se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Meu amigo Guilherme da Revemar. Você me pede. E o Teoro Poupas. Às vezes esqueço até. Fica na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, faço tudo, tudo. Meu conselheiro tutelar, Jameson, Franco, faço tudo. De americano, tudo junto aí com o Taia Favash. E são aqui. Vem pra Guessa assim. Garçom, traz cerveja aqui ao lado, um pacote aqui pro Lúcio do Flamenguinho. Urgente! DJ Tom! Casarão da saudade é assim, ó! Saudade! Como é que é? Você fez tudo que podia de você. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Olha, seu garçom, traz aí 5 baldes de cerveja pro Federal. Ao lado dele com o Kleber Promoções. Aí do Federal, meu. Olha aí, Dorival. Grande Federal. O homem da porra. Já tem CD do Wellington Frangina aí. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada vá deixar você. Alô! E a saudade, como é que é, garoto? Vindo, leva meu recado pra ela, sopra bem no ouvido dela, tudo que eu vou lhe dizer. Saudade, oi! Que não tenho felicidade, porque ela não está aqui. Descubra o paradeiro dela, amigo vento, pra acabar de vez com esse meu tormento, e o meu coração voltará a sorrir. Diga que estou sofrendo sem o seu carinho, desde que ela se foi ainda estou sozinho. Nem por um momento o cavanhaque se espertou agora. É doido. pouquinho o Ciro de Santa Isabel. A luxuosa carroça da saudade no Ciro de Santa Isabel. Segunda-feira é na Via Show. Vai ser show. Diga, vento, que é grande a minha saudade, que não tenho felicidade, porque ela não está aqui. Descubra o paradeiro dela, amigo vento, pra acabar de vez com esse meu tormento, e o meu coração voltará a sorrir. Desde que ela se foi, ainda estou sozinho, e nem por um momento eu a esqueci. Descubra o paradeiro dela, amigo vento, pra acabar de vez com esse meu tormento, e o meu coração voltará a sorrir. Diga que estou sofrendo sem o seu carinho, desde que ela se foi, ainda estou sozinho, e nem por um momento eu a esqueci. Descubra o paradeiro dela, minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer. E aí? Que a vida é para quem ama, tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida. Aí, meu anjo! Anjo bom que me mostrou uma saída. Aí, Silvani! Manda um grande abraço, meu parceiro Pega! Na minha vida. Grava aí! Anjo bom que me mostrou. Manda um grande abraço aí, meu parceiro Pega, de Capanema, esse tem respeito e tem moral na luxuosa carroça da saudade. Aí, Pega, um abraço pra você, Barbudinho do São Jorge, o rei aí dos do dragão. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em frente você pra me convencer que a vida é para quem ama, tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida, anjo bom que me mostrou. Deixa eu abraçar com todo carinho, ouviu, Virgínia? O nosso grande amigo Sargento Afonso. Isso aqui é ele e sua esposa, lá da Ilha de Mosqueiro, meu irmão. Na época, fica sendo abraçado aí pelo Tom e o Roberto Mix na época. O Alonso, aí Alonso. Queria? Eu só queria ter você pra mim. Mesmo assim, como você é, Máximo. Não importa o que os outros vão dizer. Eu quero você. O quê? Pra minha mulher. Pra você, beijo de bem e ser muito feliz. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Fragrância no casarão é muita saudade no teu ouvido, meu irmão. O quarto está na penumbra, tem champanhe no gelo. Preparei com carinho, tudo pra lhe agradar. Tem música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Essa aí o Cupim! Um mundo de... Alô, Cupim! Pra lhe esperar. Fico padre careca. Tudo está preparado. Só falta você chegar. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade. Um abraço aí, Josiel. Aí do Poço, o Neguinho da Mola e a sua namorada Jordana e todo mundo aqui só está quando você chegar. Desde as férias, ouviu, Franjinha? A gente tem que ir lá dar um amplexo na residência do nosso amigo Afonso. Tem que ir lá, ouviu? Vou ligar pro Roberto Mix pra gente vagir lá. Idade, claro, naquele açaizão, né? De lei. Passa de Santa Catarina e chega na carroça. Dá-lhe, Tom! O coração está acelerado. O meu corpo inteiro. E o Paulo do Gol! De desejo, desejo louco de te amar. Aí, Bragança! Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Seu beijo molhado, vou matar minha sede. Embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. Dia 8 de setembro, no Careta Teua, tem o Rubi Saudade, mais uma do Kleber. Cura de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conto sua briga sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol ou em noite de lua. Vem pra cá! Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato. E o nosso cachorrinho, hein? O meu primeiro cu, posso te apanhar. o nosso cachorrinho. Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu querido. Aí, Favacho, direto de Caçanel, posso te apanhar pra Kansas City. Diz que vai embora, a mulher não acredita. Aí o cara arruma as malas e ele fala assim, ó: quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Chorou? Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. Abracei o travesseiro, chamando por você. Vem, vem! Volte, meu amor, não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor, sem você não sei viver. Eu te amo, meu amor, não consigo te esquecer. Carlito tá chegando! Véspera do Dia dos Pais, foi embora, na Via Show! De tristeza eu chorei, Rubi Saudade, pra ninguém me ver. Príncipe Retrô, em meu Sideral, me tranquei. E a luxuosa Carroça da Saudade, na cama, você não pode perder. Sem saber o que fazer, abracei o travesseiro, chamando por você. Tuíra, não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor, sem você não sei viver. Aí, DJ Tô, toca mais uma na carroça. Não consigo, alô, te esquecer. Eu te amo. E aí, meu amor? Amor, estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. Partiço, Alex Naldir e o Pitbull, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. Os bares são meus refúgios, as minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. Isso aí é as bezerras. Olha aí, sedutor, as bezerras. Que espere a minha volta, foi na distância que eu te encontrei. Foi na distância que eu te encontrei. Eu não resisto sua tentação. mecânico, meu coração. Professor Amorique. E a professora Amélia. E a saudade. Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha tensão. E com carinho aos poucos me cita. E aí? Você invade meu mundo, não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundo, em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. Esqueço, não houve lua de mel. E aí? Você me deixou. E aí? Sozinho naquele motel. E se foi para onde eu não sei. Tom, tom, tom, tom. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. E aí? Agora quem não quer sou eu. Azul é teu olhar. E aí? Que prende o meu coração, batendo a tristeza pra longe e perto, acumulando ilusão. E aí? Por onde passo sempre um amor, me jogo um laço, me causando grande dor. Magoado volto ao baixo. Vamos nessa! Não, não, não, não, e yeah, yeah. Sigo baixão então, meu barranco da ilusão. No friso dessa vida talvez tenha algo para o coração. Meu ouro é você, pepita do meu coração. Misturo no cascalho teu lindo sorriso, despeço ouro e paixão. DJ Tom. Um garimpeiro eu sou, tão triste, livre e sonhador. Na bateia do sonho eu vou, concentrando mil fagulhas de amor. Nossa comitiva tá por aqui, ouviu, Franjinha? Ouviu, Josias? Viu, maestro? Perdi o meu coração. Nossa comitiva tá na área, batendo a tristeza pra longe. Calma, barbudo. Acumulando ilusão. Te faz de doido aqui na tua terra. Por onde passo sempre um amor, me joga um laço, me calça. É fazer que nem que tu fez lá em Barcarena. Volto ao baixão. Eu digo não, não, não, não. Yeah, yeah. Digo baixão então, meu barranco da ilusão. No friso dessa vida talvez tenha algo para o coração. Meu ouro é você, deixa aquela sequência, hein? Avaniar aqui. Hein? Misturo no cascalho teu lindo sorriso, despeço amor e paixão. Oh, é, oh, é. Dororô, despeço amor e paixão. Oh, é, oi, oi, é. Aí, DJ Dom, solta, solta. Oh, é. Brinque comigo assim. Não diga que. Abraço aí, Jonas Riba, Fernanda, Mariana. Como você. E Janani deu a curtida a carroça. Lá da Ourá. Sei, o tempo já se passou. Mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. É, olha aí. Hoje alguém me falou de você, Alan. Você tá mais magro. Que disse que você perguntou por mim. Bora, cupim! Aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. Caiu na brecha o meu cupim, não foi? É só telefonar. É só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só telefonar. DJ Tuíra, Clube Promoções, aqui na Luxuosa. DJ Tom. Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não tinha igual, batendo aquele papo informal. Tinha os olhos verdes, era uma tentação. Deixa eu canto com meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual. Vindo levantar o e aí, meu culpado? Você pode até gostar de outro rapaz, que ele der amor. E aí? Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração, um ator principal, ou mesmo um papudinho. Pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor. Pra mim dar seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar. Seu Flamiguinho, Cleberson, móveis, está aqui comigo, valeu! Ter seu olhar, que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar. O amor sem fim, o sonho se realizar. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. O que ele fez? Você me deu o desprezo. Posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará. você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho, meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. E aquele pregão! Vamos lá, filho! Bora! Poder te tocar sem sonho, meu sonho, e realizar meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós estamos sempre acordar, nós estamos por ti. Faz uma foto aí dele. Aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Olha o cupim. Vou aos limites. Vai, cupim! Vou aos limites. Vou aos limites. Medo real, paixão de um mortal. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. E agora, mulher? Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Tom Máximo. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. E aí? Como é que tá o nosso cachorro? Mas agora que você está só, você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana. Eu gosto de saber, mas pra gente ficar, é bom perceber se o meu jeito de ser combina com você. Olha aí! Quando você me diz que me ama, é legal, e é gostoso, é bacana. Eu gosto de saber, mas pra gente ficar, é bom perceber se o meu jeito de ser combina com você. Então, se você me quer, tem que saber do que eu gosto. Que tu gosta? Pra não se arrepender depois da gente se entender. E aí você quer? Se você me quer, tem que saber do que eu gosto. Lúcio CDs! Pra não se arrepender. Seu áudio! Depois da gente se entender. É lá no Caribe! Eu gosto de carinho, amor. Gosto de dançar agarradinho, amor. Eu gosto de um abraço apertado, de corpo bem colado pra sentir o teu calor. Lúcio CDs! Eu gosto de um beijo. Seu áudio! Boca cheia. É lá no Caribe! É pra gente sonhar. Eu gosto de fazer um amor bem gostoso, sem tempo pra gente acabar. Alberto Moreno. Rapaz, tem muito homem que é patrão. Presta atenção. Você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode crer. Serve pra matar tipo escola, mas você tenha cuidado com o famoso Rupinol. Agora me deu medo. Rupinol é uma droga perigosa. E a gatinha usa para lhe roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica rubinado. No final tu sai roubado. Ela te chama de céu, ela leva teu anel. Ela te chama de pão, ela leva teu cordão. E aí, espetacular! Ela te chama Bora de amor, o som. Sentir é muita dor. Aí, ela te chama de meu bem. Pois é. E leva tudo que tu tens. Alô? Ela leva tua carteira e leva até tua pulseira. O rouquinol é perigoso, tu não levantas da cadeira. Tu é muito doido. O serviço está pronto, estás todo depenado, otário. Palito com seu sapato levaram. O rouquinol é muito ingrato, porque antes de tudo isso, pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. E a amiga Suzy do Carroça é Festa, hoje ela tá na paz, sem violência. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Bora, Kleber! Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. Ela gosta é de farriar. Ela é a dama da noite. Ela é a rainha do bar. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo. Nunca apanhou de mulher aí. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. É? Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Aí, Máximo, deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Tio Calu, tá por aqui, ele que é amigo particular do nosso amigo Carlitão, ao lado do seu filho, estão tomando todas, um abraço toda a galera de Bragança, vai soltando o som, mandando muito brega, que tá pra ideia, é casarão! Aí, DJ Du, solta som! Vamos lá, Lúcio! Era isso que vocês queriam, é? E vai dançando, vai, e vai dançando no bregão. E só quem tá solteiro vai dançando no bregão. E só quem tá solteiro vai dançando, vai, e vai, e vai. Nosso amigo Clebson Móveis, ele que faz os móveis do Carlitão, viu? Tá por aqui, tomando todas. Ele não é de ferro, tá aproveitando. Taxista de Bragança. 25 de agosto no bar do Chiquiri, a luxuosa carroça da saudade. Olha aí! Eles se soltaram. Vai, vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Na carroça da saudade de segunda a domingo. Eu gosto. Ligando móveis. No máximo subindo. Aí no Top Clube. México. Vai ser show. Junto com a equipe, a carroça é festa. A carroça é festa. Dançando, vem fazendo caqueado. Na carroça da saudade você faz se xingar. Conto o máximo franjinha e o DJ Toninho. Na carroça da saudade você não fica sozinho. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. DJ Júnior, show! E chama, e chama, e chama, vai chamando a gatilha. E chama pra dançar, e chama pra dançar, sim! Quando a carroça tocar, eu não vou me segurar. E coladinho em você, acho que vou me apaixonar. Saudade, e claro, você não pode perder de jeito nenhum, papai. Oi, dois, três, dance, DJ Luiz, solto, aí Luiz, do brega da zorra, a galera sedutor, tá entrando, tá, devagar, mas tá entrando, mano. Sua saudade é de luxo. Se vir aqui em Bragança e não tocar isso aqui, ó. É Lúcio Cedês, gravando ao vivo. Dona Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá do Rio Jari. Você descendo pelo Amazonas. Ainda só traz três baldes de cerveja aí pro Kleber. Lá no Chapuri. Vai, Dri. Lá no Chapuri. Lá no Piauí. Lá no Piauí. Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade do balançar de rede, dos igarapés, destas coisas lindas que não têm idade. Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena saudade de me banhar nos rios, tomar tacacá, beber açaí lá em Coaraci. Lá em Coaraci, lá em Coaraci, lá em Coaraci, lá em Coaraci. Terra cabocla, terra pequena, cheirando a flor, cheirando a açucena, igual teu cabelo, Dona Maria. Minha mãe morena, lá do Rio Jari, lá do Chapuri, lá de Coraci, lá do Chapuri. Do lado que eu me viro tem um lucro, com um chefinho mandado por um chefão. Tem lucro do bigão, tem lucro do sabido, tem lucro do bobão, tem lucro do entendido, tem lucro do marido. Pajarão. A mulher eu sei bem como é que é, é tubarão comendo peixe. Patrão, me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Tem lucro do puxa-saco, tem lucro do operário, tem lucro do enche-o-saco, tem lucro do otário, tem lucro do mercenário, tem lucro do gavião, tem lucro da confusão. E tubarão comendo peixe, patrão, me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Bragança dá valor, né? Vou soltar o som! Vou soltar o som! Sim! Um, dois, um, dois, três, vai! A gente vai morrer, e inveja vai morrer, e a gente nem liga, pode o mundo guerrear, deixa quem quiser falar, que a gente nem liga, vamos enchendo a barriga de amor, não é intriga, que acabe o nosso amor. Bora, tio Calu! Que o povo quer pra enganar o lobo, esse pregador. Vem toda a fazenda, Monteiro! Deixa a porta, bata a porta, pra essa fera não entrar. Esse é o tio Calu! Que o amor da gente chama, vá lá dentro, arruma a cama, que é pra gente vadiar. Fecha a porta, bate a porta, pra essa fera não entrar. Tocando que o amor, o shotzinho de um calor com uma garrafa de buchudinha do lado. Um tira-gosto. Quando ninguém mais falar, é que a gente... Uma manga na época. Liga, pode até no chat. Deixa o calor. Pedir pra conversar, que a gente nem liga, entre nós não há fatiga. Nossa casa, nossa amiga é a força da raça. É Bajarão! É o amor no meu peito, a casa. carícia no meu leito a grande paixão. Ah, meu bem, deixa a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. O amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama que é pra gente vadiar. Ah, meu bem, deixa a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Ah, meu bem, o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama que é pra gente vadiar. Carroça da Saudade, o show que vai ficar marcado pra sempre em sua mente.